Esportes e Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Seja pela inteligência, seja pelo coração, sabemos muito de nós que o importante não é a visão progressista ou romântica da vida, nem o fato de avançarmos ou recuarmos. O importante é entrarmos ou não entrarmos em nós mesmos. Assim, o que nos mete medo não é o trem de ferro nem o automóvel. Não é o dinheiro, não é a razão. É antes e somente o nosso esquecimento de Deus e a superficialidade de nossas almas. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samela, bom dia, Márcio, Luciana. Uma semana maravilhosa aí, um dia muito bonito, muito gostoso hoje, nesse domingo com frio, né, em Foz do Iguaçu. É a segunda parcela do frio, né, o frio chegou em parcelas nesse ano. E com muita honra nós estamos aqui com o amigo Hamilton Luiz Machado Nunes, e a Jane Helena hoje, para a gente bater um papo aqui no programa Histórias e Memórias. Mas só antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados, já vamos dar os microfones aqui da Rádio Transamérica Foz, né, para eles, Rita. Isso. Dizer que essa semana, Rita, uma palavra me chamou muita atenção, seja na imprensa ou seja nas redes sociais de Foz do Iguaçu, acho que foi solidariedade, né? Isso. Nós tivemos um acontecimento muito triste nessa semana, né? Já na segunda-feira, com aquela chuva, domingo à noite já, né? Com a chuva de pedra, né? De granizo, que ocorreu em Foz do Iguaçu. Muitas casas ali, muitos imóveis na região, principalmente do Porto Meira, aqui em Foz do Iguaçu, foram atingidos. E durante a semana toda nós vimos o empenho, né? De toda a cidade, praticamente voluntários, instituições particulares, privadas, instituições públicas, ajudando, né, essa população ali atingida ali do Porto Meira. Então, que bom, né, que Foz do Iguaçu, nesses momentos difíceis, a população consegue se unir, né, em prol de uma ajuda humanitária, de uma ajuda comunitária aqui na cidade. Né? Orgulho, né, de iguaçuenses natos e iguaçuenses de coração. É nessa hora que aparece a verdade, né? Exatamente. E muita gente ali ainda precisando de ajuda, né? Então, você que pode aí trabalhar ou de voluntário, ou que você tenha em casa ainda aí um donativo que seja, um alimento que seja, né? Ontem eu passei pessoalmente lá no Porto Meira, eu costumo frequentar ali a AFA, a Associação Fraternidade Aliança, né? E vimos realmente a necessidade, né? Agora que vem consertando os telhados agora, verdade, consertando, tirando a sujeira da enchente que ocorreu ali, agora precisa de cobertores, precisa de roupas, precisa de alimentos, né? Precisa de material de limpeza. Então, quem puder ir ali no CAIC do Porto Meira, ou mesmo na AFA ali, diretamente, ou diretamente ajudar as pessoas ali atingidas do Porto Meira. Verdade. Ontem eu estive em Porto Iguaçu, a mesma situação, né? Também gente atingiu ali na Argentina, né? Bastante. Então, conversando com algumas pessoas, e o pessoal também bastante unido. Se você olhava, era só casas destelhadas, uma tristeza de ver. Mas, graças a Deus, acho que ninguém se machucou. Felizmente, essa questão acho que é muito importante também destacar, né? Danos que materiais. Danos materiais, né? Felizmente, não houve aí vítimas, né? Uhum. E, então, participe nossos ouvintes, né? Da nossa fanpage Transamérica Foz, ou através do nosso WhatsApp 45 88 28 28 28, ou o telefone, aquele que a Rita gosta de ouvir tocar aqui na rádio, né? Nosso 45 3028 2828. E hoje bastante brindes, né, no programa, Sim, Rita? Sim, um bolo da Bolo Doce Brasil. Abração lá para a Vânia e para a Janete, sempre ligadas. Hoje não é sushi. Hoje não é sushi. Hoje é sushi? Então pronto, é que eu estou acostumado com yakisoba, né? Então tá, né? Você come cada dia Deus um prato diferente, sim, né? Sim, sim. Eu acho que alguém andou por lá nessa semana. Eu fui, mas foi mais alguém. Foi. Mas alguém andou por lá. É sushi colonial do Bar do Japa. Gente, é uma delícia. É que eu pensei no sushi que eu levei para casa, então... Af, vale a pena. Coite e Claudete, um abração. Passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, Pegoraro. Passeio com direito a dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros. Passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo, Terço da Teia Biju, Bijuterias Católicas, Gravata da Sadi Magazan, cheio de coisa boa. E aqui, a Jane Helena Zima Machado Nunes. Gente, aqui esse casal tem história, viu? Tanto o Hamilton Luiz Machado Nunes, quanto a Jane Helena Zima Machado Nunes. Só de falar o sobrenome, né? Já vai lembrando do passado do povo aqui nessa Foz do Iguaçu. Realmente pioneiros, realmente desbravadores, fizeram a cidade acontecer. Então, vamos lá, Pegoraro? Vamos lá, vamos dar um bom dia pro Hamilton aqui, começar com o Hamilton na nossa direita, né? Tudo bem, Hamilton? Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita. Realmente, eu queria primeiramente agradecer o convite de vocês. É uma honra, é um prazer participar de um programa que fala da história da nossa cidade. Aliás, resgata um pouco dessa história que, infelizmente, não é contada como devia ser. Isso. E eu, junto com a minha esposa Jane, estamos muito agradecidos pelo convite e espero poder ter uma conversa bem bacana com vocês aqui hoje. Legal. Agora, um alô da Jane, né? Oi, Jane, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bacana. Que bom. A Jane não precisa se assustar, né? As esposas chegam aqui no programa, né, só para acompanhar os maridos, né? Mas já tem um microfone esperando. Mas daí a vaga já está garantida, o microfone já está esperando. Mas não é uma entrevista, né, Jane e Hamilton? Não. É mais um bate-papo mesmo para a gente recordar, né? Verdade. As boas histórias, uhum, né, as memórias de vocês, principalmente em Foz do Iguaçu. E relembrar aí desse tempo gostoso, né, Rita? Esse tempo Verdade. Bom que eu, infelizmente, não vivi aqui em Foz do Iguaçu nesse tempo. Mas está vivendo emocionalmente. Mas estou vivendo através dos amigos, através dos entrevistados do programa, que a cada dia aqui nesse programa a gente conhece um pouquinho mais da história, né? Dos história acontecimentos vivida. Históricos, da uhum. história vivida aqui da cidade, da bela cidade de Foz do Iguaçu. Que é o nosso propósito, né, Mito? Aqui não é um programa científico, nada a ver. Eu e o Pegoraro falamos, a gente quer ouvir, né? Das famílias, dos netos, dos bisnetos, o que aconteceu, que eu acho que é por aí que é bacana. E fica muita gente no esquecimento, né? A gente pede até, sabem de alguém, entre em contato aqui com Histórias e Memórias, através da fanpage, da própria rádio. Olha, tem uma família tal que participou, que fez, que aconteceu, e a gente vai atrás da família. Se não puder vir na rádio, a rádio vai, né, Pegoraro? A rádio vai atrás. Com certeza. É só passar pra gente aí as informações, Isso. né? Isso. Que nós estamos fazendo aí um book, verdade. Um banco de dados aí, especial para o programa Histórias e Memórias. E brevemente o nosso livro, se Deus quiser. Com certeza. Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu. Então agora, antes de começarmos, eu falo mito porque a gente é desde criança, então não tem como, né? Ó, senhor Hamilton, digo, quem é senhor Hamilton, né, Jane? Eu conheço por mito, então como aqui a gente está em casa, vou de mito, que senão parece que eu não estou falando com ele. E a maioria das pessoas, né, Mito? Você fala, ah, o mito, já sabe quem é. Antes de começarmos a bater papo com eles, eu acho que eu mereço. Eu quero ouvir. Olha só, eu vou dedicar para mim. Ah, eu já tenho história. Tem todo o direito. Eu já tenho história, porque esse aqui me leva, né? Há muitos anos atrás, você nem tinha nascido, seu piá. Viu só? Graças a Deus, né? Roberto Carlos. Tem uma atração. Eu estava no Canecão do Rio de Janeiro, né? Bela e Formosa, meninota. E aí, quando eu vi que vinha rosas e via... Eu estava longe, ele não podia me entregar na mão. Aí eu só fiz um sinalzinho, digo, nem que essa rosa venha na minha testa, eu pego, né? Olha, me joguei, me esforcei e peguei. E sim, aí como ele... um buquê de flores, né? Jogado tá até pela hoje, noiva. Né? Ela virou um cabinho preto lá no livro, mas tá lá. É a minha história, né? Então essa música me traz recordações boas e maravilhosas, né? Num momento muito bacana da minha vida, no Rio de Janeiro, no Canecão, Roberto Carlos, Emoções. Histórias e memórias. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Nossa, e que viagem, Pegorara, agora eu viajei bonito. Tem história essa música então, Rita? Tem, história linda de viver, nossa, coisa boa. Ah, mas eu estava conversando aqui com a Jane, né? Também, a Jane Helena, estavam falando que o romantismo, aquela coisa bonita, difícil hoje, você... E quem não gosta, né, da música do Roberto Carlos, né? Falem o que falarem, marcou, marca e tem uma... na vida de muita gente, né? Uma presença. da Jane e do Mito. Ah, que legal. Isso é bacana. Que legal. Vamos começar, então, aqui conversando com a Milton, aqui com o Mito, falando um pouquinho da chegada da família aqui em Foz do Iguaçu, já que o Milton é iguaçuense nato, né, Milton? É verdade, é verdade. Eu nasci em Foz do Iguaçu em 51, mas a origem da minha família vem pelo meu avô materno, Eleodoro Seixas, que veio para Foz do Iguaçu em 1903. Veio a convite do então prefeito, na época nem prefeito era, o Jorge Schmilfeng. Veio de Curitiba para cá para começar uma história aqui, onde encontrou a minha avó, que era procedente do Rio Grande do Sul, e se casaram aqui, formaram uma família que teve 6 filhas, mulheres, as quais todas nascidas aqui em Foz, se casaram e constituíram família aqui. Então essa foi a origem da nossa família materna, que hoje nós somos, pelo menos em linha direta aqui, mais de 300 os parentes em linha direta, né? Nossa, então bem no início do século, né? Uhum. Bem pioneira mesmo, né? A família Seixas, né? É verdade, é verdade. Só de lembrança, hoje das filhas da minha avó, só resta a tia Madalena, que fez 100 anos agora no mês de julho. Que espetáculo. Completou o centenário dela, é a única viva e, graças a Deus, com saúde ainda, para nos dar o prazer e a honra de comemorar com ela os 100 anos dela. Praticamente a idade de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu completou seus 100 anos no ano passado, né? 2014. É. Um aninho mais nova. Estamos com 101 anos. E da parte paterna, Milton, como que foi essa chegada em Foz? Meu pai veio para Foz do Iguaçu como militar, né? Foz do Iguaçu, a história de Foz do Iguaçu está ligada diretamente aos militares, né? E ele, como militar, veio para cá como sargento. Ele era da área administrativa, né? Na época, ele tinha conhecimentos na área de contabilidade. E veio para Foz do Iguaçu e depois de um bom tempo como militar aqui, ele resolveu dar baixa ao serviço militar e se instalar como civil aqui em Foz, tendo casado com a minha mãe, então. E passou a ter funções na área mais administrativa, na área de contabilidade. Uhum. Onde ele construiu, sempre teve um escritório de contabilidade. E, em paralelo a isso, ele sempre esteve vinculado à administração pública. Por questões de necessidade, até muito pouca gente conhecia essa área, né? E ele acabou se especializando. Ele ficou durante muito tempo como diretor da Câmara, se aposentou até como tal. E na época, como existia muito pouca gente que conhecia essa área, ele também trabalhava na prefeitura, também coordenava a prefeitura. Os contadores antigos de Foz do Iguaçu da prefeitura, todos, que eu me lembre, foram treinados por ele. Como que era o nome dele, Milton? Almir Antônio Machado Nunes. Seu Almir? É, seu Almir. Então foi, se ele foi contador, um dos primeiros contadores aqui de Foz do Iguaçu, com certeza. Foi na época, eu me lembro, que tinha dois contadores em Foz do Iguaçu. Era ele e o Júlio do... Aham, o Júlio Rocha. Júlio Rocha do escritório Titã. Do Titã. Uhum. Mesmo. Não me lembro de outra época. Que tá o filho dele tocando hoje, né, Exatamente. Mito? Exatamente, o Julinho continua com o escritório dele lá. Titã ainda, né? É. Na frente do Salinelli, do cartório Saliné. Bem no centrinho. Bem. Então, interessante, né? Essa passada, essas pessoas que tinham uma especialidade na época, né? Elas eram também aproveitadas, né? Na Câmara Municipal, na Prefeitura, acabava fazendo de tudo um pouco, né? É, a Câmara Municipal funcionava dentro da Prefeitura, não tinha dois espaços, né? Era aquele espaço que é antigo, hoje o Palácio Cataratas, que é a antiga Prefeitura ali na Praça Getúlio Vargas. Na Câmara... praça que não existe mais, né, Demito? Faz favor. É verdade. Ih, o santo. Existe tudo lá, menos a menos praça. A praça. Menos a praça. É o busto do Getúlio Vargas e acabou. E ali funcionava a Câmara. É, só tinha curiosidade, Rita e Pegoraro. Na época, Foz do Iguaçu tinha uma extensão territorial enorme. Ia até fronteira com Laranjeiras. Cascavel era Foz do Iguaçu. Todos esses municípios entre Foz e Cascavel não existiam, eram todos do território de Foz do Iguaçu. Então meu pai participou da emancipação de todos esses municípios. E eu, como curiosidade, me lembro hoje, ainda, de quando o município de Céu Azul se emancipou. Então há todo aquele ritual formal em que as autoridades tomam posse inicialmente, a Câmara, depois ela dá posse ao prefeito e constitui então o município, né? Certo. E Céu Azul sempre foi uma colônia de origem italiana muito forte e bem com muito vínculo à tradição italiana. Então eles tinham muita dificuldade até com o próprio português, né? Que tinha aquele sotaque italiano carregado. Né? E pediram que meu pai fizesse um cerimonial para eles, né? Para que não houvesse problema nenhum. Aí meu pai evidente fez um cerimonial, presidente colocando, o secretário, né, diz isso, presidente diz aquilo, né? E entregou para eles. Para o cerimonial. Aí entregou para o cerimonial. Aí o secretário pegou o cerimonial e começou. Secretário diz, tal. Já passou o presidente diz, eles leram o que estava escrito no editorial. Essa é muito boa. Havia, né, o que fazer, né? Essas histórias aí realmente são muito interessantes da gente, foi puxar. Foi o pé da letra, né? Olha, não deixou nada. Mas eu queria interromper um pouquinho a nossa conversa, se vocês me permitem, todos, nossos convidados e a minha partner no programa. Sim, sim. Hoje, 13 de setembro, é uma data especial, né, para a família do Jorge Pegorário, família da Iáscara. A Iáscara chegou agora aqui como aniversariante do dia. Olha! Né? A senhorita Luísa Pegorário está completando hoje, não vou dizer a idade dela, não tá, diz, não tá de diz, aniversário. Não, é isso mesmo. Fazendo algumas primaveras, né? Algumas, lindinha. E eu queria dedicar no programa uma música para ela, uma música bastante especial, que marca bastante a nossa vida, né? E a nossa felicidade, né, de ter a Luísa por muitos anos com a gente. Então, o Márcio vai colocar uma música para a gente, gostaria de dedicar aí, especialmente para minha filha, que hoje estou mandando um beijo muito carinhoso, um abraço muito forte para ela. Isso mesmo, hoje é o dia da Luísa. Então, vamos lá, de Tom Jobim, Luísa. Espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Me dá tua mão, o teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, me dá tua boca, e a rosa louca vem me dar um beijo, e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Luísa, você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. É, realmente essa música emociona bastante, né? Principalmente o pai Coruja aqui, sim, né? E a mãe ali, sim, também, a Yáscara. Já tiramos fotos com ela aqui, já abraçamos todo mundo, deu os parabéns, né, Luísa? E ela agora, vai para a parte principal do dia. Agora a Luísa vai para a missa, agora aqui na São Paulo Apóstolo, aqui no Maracanã. O alimento espiritual. Para completar o dia, né? Uhum. Depois a festa, né? Aí depois, sim, almoço e bolo, né? De tarde, mas primeiro... Sim, as obrigações religiosas aí com a mãe dela, de com a Yáscara. Isso mesmo. Hoje é o dia da Luísa, senhor Pegoraro. Portanto, acalme-se. Hoje os meus abraços, amigos, os meus amigos vão me desculpar, mas hoje só posso dar abraço para a Luísa. Então, aqui é a Rita que vai fazer hoje as honras da casa, né, Rita? É, aqui os abraços só comigo. Você, quando fala abraço, Luísa, Luísa, Luísa. Tá vendo? Muito bom. Mas agora nós voltamos. Você viu que bacana, né, Mito e Jane? Dia, esses pais coruja, é tudo de bom, viu? Família, não precisa falar mais nada, né? É. Família. Então, mas que bacana, sabe o que você estava comentando? O mito do teu pai na prefeitura e tal. E a época dele, tchau, tchau, Luísa, viu? Reza por nós lá na missa. Reza por nós, estamos precisando por nós, bastante. E bastante, né? A época deles, né? Porque seu pai, que eu fico muito orgulho, era muito amigo do seu Araújo, né? Porque eles, os dois, eram ali, ó, grudadíssimos. Tanto é que aquela passagem, né, em casa, nem vamos lembrar que o que ele falou, eu fico marcado, eu era meninona ali, né, mas marcou o que ele falou. Então, eles eram da época que eles fizeram a política, eles foram, não sei se teu pai também foi vereador, Mito? Foi vereador. Então, o meu pai foi vereador, acho que duas vezes ou três, não sei, mas na época eles eram políticos, por quê? Eles não recebiam salário. Eles eram vereadores dedicando o tempo que eles tinham para a política, né? Que eu acho que é o correto e deveria ser assim até hoje. Voluntariado, E se faltasse a uma reunião, a uma sessão na Câmara, pagava. Pagava em réis, era mil réis, não sei quanto lá que era. Pagava se faltasse. Ao invés de ganhar o jeton que ganha hoje para participar da reunião, eu teria que pagar, eu né? Eu acho tinha que funcionaria pagar. Muito, viu, Mito? Eu sou meia apolítica, sei lá, mas eu acho que funcionaria. Sem receber, não tinha que ter salário nenhum, sabe? Vamos trabalhar, vamos doar nosso tempo aqui para construir a coisa toda. E não ia ter esse absurdo que tem por aí afora, em todos os cantos, né? É verdade, Rita. Eu tive, em função da convivência natural com meu pai, a satisfação de participar, inclusive, de muitos eventos lá dentro da própria Câmara, né? Uhum. E a gente via, na época, apesar das pessoas... assim, culturalmente não fossem as mais privilegiadas, mas o empenho que tinha os vereadores, a dedicação que eles tinham, hoje, infelizmente, não dá nem para comparar. Verdade. Né? Eu me lembro do Antônio Barrigudo, famoso locutor regional da Rádio, Cultura, que tinha uma simplicidade extrema, mas durante as reuniões da Câmara, ele apresentava colocações, interesses da comunidade de relevância que a gente não imagina. O que era discutido, que a vida da cidade passava pela Câmara Municipal. E eles realmente faziam um trabalho gratuito, solidário, verdade, totalmente voluntariado, como voluntariado. E funcionava. E muito bem. Funcionava. Uhum. E funcionava. Você vê como é que é, Pedro? Uma diferença, né? Muito grande para os dias de hoje, onde as pessoas estão investindo cada vez mais para poder se eleger, né? Verdade. Tem que usar do recurso financeiro muito grande cada vez mais para poder, mesmo para vereador, para prefeito, nem se fala, deputado, enfim. E essa tragédia que nós estamos vendo hoje aí nos nossos noticiários sobre a política, né? Verdade. No Brasil, em todos os sentidos, né? Uhum. Não é aqui falar de um partido ou falar de outro partido. Primeiro mas que uma nem tem partido, né? Degradação assim, muito grande da política em si, né? Que é uma política que quando nós trazemos os entrevistados aqui, como o próprio Milton falando, né? Dessa questão dos vereadores, a questão do idealismo que tinha para a cidade, né? Para o desenvolvimento da cidade, buscar... Novas indústrias, trazer novos trabalhadores para cá, né? Uhum. Nós ouvimos isso dos próprios médicos que vieram aqui, os primeiros médicos de Foz do Iguaçu, né? Que foram convidados para vir aqui. Os empresários se mobilizavam, né? Dava até casa para a pessoa morar, davam o trabalho, né? Uhum. E hoje, exatamente, nós vemos isso, uma falta dessa pegada com a cidade, né? Desse interesse... comunitário mesmo com a cidade. É porque o interesse já não é mais da pela cidade. São já outros muito interesses. São outros. Né? Qualquer interesse menos pela cidade. Então, a gente ainda quer, né? A política pode reclamar um pouquinho. Infelizmente, a política se transformou numa profissão, né? Hoje o cara é profissional da política, né? É. E acho que com isso fez com que a política ficasse, de um modo geral, com uma imagem totalmente desgastada. E isso é muito perigoso, né, Pegoraro? Porque nós não vamos resolver os nossos problemas se não for através da política. Eu tenho uma pessoa conhecida que foi eleita, o sonho dele era ser eleito aqui vereador em Foz do Iguaçu. E não vou, lógico, declinar o nome dele aqui, mas quando ele foi eleito, inclusive nós ajudamos ele nessa votação para ele ser eleito, a primeira coisa que ele falou para a gente, para a família, foi assim: não, agora eu vou fazer minha campanha para deputado estadual. Espera aí, você foi eleito para vereador, meu amigo, da cidade, você já está pensando, não, agora eu preciso fazer minha carreira, né, minha profissão, então de minha vereador profissão. Eu já vou para deputado estadual, depois eu vou, quem sabe, para federal, vou para prefeito. Então, peraí, né? Então, cadê aquelas propostas, né, iniciais, né, dessa pessoa para com a cidade? Então, primeiro, faça um trabalho, né, sério de 4 anos, né, na cidade. Mostre o seu trabalho, né? Mostre para que você foi eleito, para depois você quiser continuar, se a comunidade pedir para você continuar, né? Se você for aprovado, né? É um vestibular, né? Você tem que mostrar depois lá a tua competência, né? Mas eu só acreditaria se não tivesse o tal do salário. Então é um trabalho voluntário. Aí o troço ia dar certo. Enquanto está girando dinheiro aí, neca. Mas é um caminho, Rita. E acho que, de repente, a cidade está madura suficientemente e acho que o momento é oportuno. Porque a gente começa aí a realmente discutir isso e, quem sabe, uma campanha para que volte a ser como era antes, né? Puxa vida, era tudo de bom. Aqui mínimo, eu falo de cadeira, no né? No mínimo que você trabalhe com valores muito representativos, simplesmente para cobrir custos, né? Verdade. E não mais como salário, como está acontecendo hoje, né? Nossa, e absurdo. Nós vimos em algumas cidades aí alguns exemplos disso, né? Os próprios vereadores quiseram aumentar os seus salários e a população pressionou e eles acabaram reduzindo drasticamente, né, os salários. Acho que é uma boa campanha para Foz do Iguaçu, uma né? Uma boa Rita? Campanha, reduzir a zero. Reduzir a zero o salário. Olha que campanha bacana. Sim, aí vai ser amor, né? Aí você tá vendo que vai entrar o principal, o amor. Eu me candidato. Opa. Aí tá, você também, Pegoraro. O Hamilton sem também. Sem salário, pronto, né? Lógico, sem salário. A zero, aí sim. Maravilha. Você vai voluntariado, como já tô acostumada a fazer desde que eu me conheço por gente. Então, é isso aí. O que você pensa, Jane, numa situação assim? Igual. É, viu? Bacana, então. Nós já temos mais um aqui. O Márcio, não sei, que esses jovens assim também. Então tá. Então, ó, voluntário, viu? Voluntário. Olha só. Esse novo, é o programa novo dos partido. O partido voluntário, né? Dos voluntariados aí. É coisa boa. Viu só? Não me vem com essas letrinhas. Falando em voluntário, nós temos que chamar aí nossos comerciais. Os voluntários que pagam. Voluntários. E logo mais, voltando, eu vou perguntar aqui para o Hamilton, nosso convidado, como que foi a chegada dele em Foz do Iguaçu, né? Verdade. Como que iniciou essa vida dele aqui em Foz do Iguaçu? Contar um pouquinho para nós. Como que era essa Foz do Iguaçu do passado? Linda, já vou adiantando que era dourada, maravilhosa. Mas o Márcio vai chamar aí nossos comerciais. Os comerciais. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. a todos os Travelers of Music da Rede Transamérica, aqui é Anderson Antero, Pantufinha da galera, convidando você de segunda a sexta às 4 da tarde, tem Toca Uma. Durante uma hora inteirinha você mandando aqui na programação número 1 do Brasil. Toca Uma, Transamérica. Às 4 da tarde. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Bacana. Antes do Pegoraro já conversar um pouquinho com o Milton, né? Novamente com... Ai, que Milton, gente. É um mito. É, a Milton Luiz Machado Nunes, ele também faz parte. Eu acho que o mito foi que criou essa associação de amigos do parque e antiga Foz Tour. Não é isso, Mito? É, na verdade, amigos do parque, sim. Uhum. E também fez parte da antiga Foz Tour, né? Você fez parte. Foi. O projeto inicial da Foz Tour foi... Nós participamos na construção dele. Uhum. Né? E durante o mandato que nós trabalhamos, ele não foi constituído. E imediatamente no mandato do prefeito posterior, ele constituiu a Foz Tour com 95% do projeto que nós tínhamos elaborado, né? E realmente nós tivemos uma participação depois duas vezes como diretor técnico dessa mesma Foz Tour, né? Uhum. Nós na época resgatamos o Conselho Municipal de Turismo, que não existia, foi construído nessa mesma época, e criamos também na época a taxa de turismo, que apesar de uma discussão sobre a legalidade dela, foi uma alavanca muito grande para o desenvolvimento do turismo de Foz do Iguaçu, que deu condições naquela época de gerar os recursos necessários para que Foz do Iguaçu pudesse fazer todo o marketing que ela precisava na época, uhum, né, para que se colocasse Foz do Iguaçu como um destino turístico como merece. Não tínhamos na época, evidentemente, a integração e o trabalho excepcional que hoje existe entre os órgãos do turismo, nem a consciência que tem hoje os empresários do turismo de Foz, que através de fundos mantém isso. Então a taxa era o único meio, porque a prefeitura não tinha condições orçamentárias de manter um custo para a época, para divulgar a cidade. O Estado não também não participava, e a Federação muito menos, né? Então nós dependíamos de nós mesmos. E a taxa de turismo na época, enquanto vigiu, foi um instrumento muito grande para desenvolver o turismo e aí para fazer algumas obras, porque a Costa e Silva, por exemplo, foi uma obra financiada por todos os recursos da taxa de turismo. Olha que bacana. Inclusive, nós somos testemunhas aqui, né, Rita? Nós já trouxemos outros entrevistados aqui, Milton, pessoal da UniOeste, por exemplo, do curso de turismo, e o pessoal que trabalha há anos com turismo em Foz do Iguaçu tem muitas saudades da Foz Tour, tem muitas saudades desse tempo, porque como você bem colocou, hoje existe na cidade uma gestão integrada do turismo, hoje existe o Fundo Iguaçu, né, que provém recursos para divulgação da cidade, mas esse trabalho de hoje foi inspirado no que aconteceu no passado em Foz do Iguaçu. E essa agência, né, vamos dizer assim, municipal, né, que dava o suporte ali para os trabalhos de turismo, foi fundamental, de fundamental importância para nós chegarmos hoje nesse desenvolvimento que está o turismo na cidade. Eu me lembro que a ideia da Foz Tour nasceu de um seminário em que sugeria que era preciso uma instituição, criar uma instituição que tivesse agilidade, primeiro para decidir com rapidez e com eficiência aquilo que precisava para atender o turismo, e que pudesse captar recursos, buscar recursos de onde tivesse, para poder viabilizar os custos que o marketing tinha na época. Nós tínhamos, como exemplo de eficiência no turismo, a Rio Tour e a Bahia Tursa, que eram dois exemplos fundamentais de como funcionar no turismo, né? E nesse momento, o Bamerindos, da época, cedeu o seu diretor de marketing, que era o professor Sérgio, que criou o Bicho do Paraná. Sim. E ele teve que ir em Foz durante uma semana, reuniu-se conosco e discutimos as diversas possibilidades e as diversas ideias que podia ter para ajudar o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. E daí nasceu aquilo que foi chamado o primeiro plano de desenvolvimento do turismo de Foz do Iguaçu, que alinhava uma série de ações que precisavam ser tomadas, mas que todas dependeriam de uma estrutura, a exemplo do que foi a Fastur. Ele sugeriu, então, que fosse montado isso. A partir daí se trabalhou, então, e nasceu a Fastur. Que beleza. E é bastante lembrada disso. Eu lembro que tinha na cidade, uma lá na entrada, né? Lá perto do Rafaim, né? Do Hotel Rafaim, lá na entrada, um posto, né? Posto. Como se fosse um posto de informações, de pedágio ali, isso, né? Isso. Onde os ônibus de turismo, né, eram parados ali, já recebiam a informação, já recolhiam a taxa. E uma coisa que acontece até hoje, que a cidade não tem, Hamilton, nessa questão do turismo, é uma organização para os guias de turismo trabalharem, né? Então, eu sempre falo isso quando a gente esteve na gerência do Parque Nacional do Iguaçu e até hoje nas reuniões, porque o guia de turismo ele tem um trabalho hoje diretamente vinculado à agência de turismo, e ele está no aeroporto, né, pegando o seu turista, ele está no hotel, mas não tem nenhum trabalho na cidade ainda feito para os ônibus de turismo que chegam à Foz do Iguaçu. E chegam, só chegam pela Ponte da Amizade, pela Argentina, pelo Paraguai, ou pela Ponte da Fraternidade na Argentina, ou pela BR-277. Então seria fácil, né, de prover esse trabalho aqui na cidade. É verdade, Pegular. E exatamente aí com esse objetivo, que se criou aquele posto de informação, era o nome que tinha na época, porque a taxa era cobrada quase como uma não era imposta para que os turistas pagassem, mas todas as agências... Uma contribuição. Em função da contrapartida que eles sentiam que tinha, eu diria que 90% das empresas que visitavam Foz do Iguaçu através do turismo rodoviário contribuíam com a taxa de turismo. E algumas poucas que não faziam no primeiro momento, a gente mantinha contato com elas, que a gente, através do sistema de informação interno, sabia que a empresa tal não havia contribuído, e nós entrávamos em contato com a estrutura da empresa e explicávamos para eles por que nós estávamos solicitando a contribuição deles, e quase que 100% aderia a partir daí, então, e contribuía. Isso gerou realmente uma gama de recursos muito grande, e infelizmente, acho que muito mais por inveja, que infelizmente é o que sempre ocorre, né? Acabou se perdendo essa possibilidade. Não foi juridicamente, apesar de ter esse caminho juridicamente possível de ser derrubada essa taxa, mas se resolveu, para evitar discussão disso, se cancelar então a cobrança da taxa de turismo. É que realmente foi uma pena, porque poderia ter feito um aperfeiçoamento, né, dessa legislação, até o município fazer uma legislação própria para isso, né? Como aconteceu agora, né, mais recentemente, alguns anos atrás, o próprio Fundo Iguaçu, né, onde o Fundo Iguaçu existe uma participação também, uma contribuição dos ingressos lá do Parque Nacional do Iguaçu, da Itaipu Binacional, participação dos hoteleiros, né, de empresários também da iniciativa privada, onde esse fundo é destinado então para essas ações de melhorias, né, principalmente de infraestrutura da cidade, porque é o turista, né? É a divulgação do turismo de Foz do Iguaçu, mas nós também temos que ter a melhoria, né, da nossa infraestrutura aqui, que ainda nós sabemos que muita coisa tem que ser feita. Sem dúvida. E a partir dessa taxa de turismo, muitas outras cidades estiveram aqui, conheceram essa experiência que nós tínhamos, e, por incrível que pareça, mantém até hoje essa cobrança. Claro, como disse você, muitas delas evoluíram, se adaptaram a uma legislação mais atualizada, mas continuam tendo uma fonte de arrecadação e continuam tendo recursos para investir, né, naquilo que é necessário, porque o marketing hoje é fundamental, senão você não é visto, não é lembrado. Né? Exatamente. Vou aproveitar aqui para a gente finalizar essa questão da Foz Tour, perguntar para o Hamilton o que ele acha, qual é a visão dele do turismo, né, atualmente em Foz do Iguaçu. Você que é ligado também com essa área de turismo, de meio ambiente também, a área administrativa também, mas assim, como que você vê hoje Foz do Iguaçu com relação ao turismo? Eu acho que nós realmente evoluímos muito do que éramos para o que estamos hoje. É verdade que ainda eu acho que nós continuamos dependentes de algumas estruturas como que não deveria ser. Foz do Iguaçu ainda não tem um turismo, digamos assim, autossuficiente. E acho isso um risco muito grande. Eu acho que o nosso empresário, ele investe, faz o seu papel enquanto investidor, enquanto empreendedor, mas não faz o seu papel enquanto partícipe dessa organização do setor que ele vive. Nós não temos, infelizmente, a participação, e o turismo não tem a importância dada pelo próprio empresário do turismo, e por isso acaba não tendo, do modo geral, que devia ter. O turismo devia ser o órgão representante do turismo, ser o órgão mais importante da cidade, né? Como é em outras cidades, a associação comercial, a associação industrial. Deveria ser o turismo para Foz do Iguaçu. Verdade. Infelizmente, isso não ocorre. Eu vejo, né, Rita, isso realmente é uma boa colocação do Hamilton, porque tem pessoas que dizem, não, mas o turismo é que mexe com a cidade, o turismo que alavanca o desenvolvimento da cidade. Outros dizem, não, porque falta indústria em Foz do Iguaçu. Né? Então, realmente, as pessoas não... A cidade é movida pelo turismo, mas não é ainda uma coisa, né, totalmente absorvida pela sua população. Né? Não está ainda no conhecimento popular do que eu preciso fazer para melhorar a minha cidade para o turista. Né? Ou seja, desde a parte de limpeza da cidade, da sua rua, da frente da sua casa, ou mesmo a questão da segurança, né, na cidade, a questão do transporte. Né? Nós vemos aí os turistas com aquela... No mundo todo está aumentando os mochileiros, os mochilões, né? Aqueles jovens que andam aí pelo mundo todo com as suas mochilas, isso está aumentando. Arrumar o trânsito, né? Arrumar o trânsito eles um pouquinho. Eles andam de ônibus, Rita, eles gostam de chegar na cidade e ter essa experiência do visitante, né? De pegar o ônibus, de ir no supermercado, de andar no centro, né? Na Avenida Brasil. Então, nós não temos isso em Foz do Iguaçu, essa... especialidade ainda de ter uma linha de turismo, né? De ter um ônibus adaptado para o turista ir lá para as Cataratas do Iguaçu. Né? É o mesmo ônibus que vai hoje o funcionário da Cataratas S.A. ou do Parque Nacional ou do aeroporto. A mesma pessoa que trabalha no seu dia a dia acompanha ali o turista, né? Que vai também com a sua mochila, com a sua família, enfim... Então, realmente, nós precisávamos ter um pouquinho mais de investimento do setor público nesse sentido. Pensar com carinho. Então, eu acho que até vamos dedicar uma música. Não, estou brincando. Fique à vontade. Gente, o Dia Nacional da Cachaça é dia 13. Márcio, por que ela olhou para nós aqui, Márcio? Olha assim, né? Dia Nacional da Cachaça, ficou vermelho, ó. É dia 13 agora, né? Então, nós vamos homenagear esse dia... tocando hoje um pouquinho da grande, da maravilhosa artista e cantora, apresentadora, uma pessoa maravilhosa, Inesita Barroso, Marvada Pinga. Vamos lá? Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Mas sendo de pinga eu caio com contente, oi lá. Pego o garrafão e já balanceio, que é pra morder ver se tá mesmo cheio. Não bebo de vez porque acho feio, no primeiro golpe chego em pé no meio. No segundo trago é que eu desvazeio, oi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca, bebo da amarela. Bebo nos copos, bebo na tigela. E bebo temperada com cravo e canela. Seja qualquer tempo, vai pinga na goela. Oi lá, ei marvada pinga. Eu fui numa festa e no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada. Eu caí no chão e fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai, de braço dado é com dois soldados. Ai, muito obrigado. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ah, esse final. O final foi perfeito. Muito bom. Grande Inezita Barroso. Como é bom, né? A gente vai se divertindo aqui. Então... Pegoraro, é muito bom. É o bolo que estava comendo, né, Pegoraro? Muito bom. Quase me afoguei com o bolo aqui da Bolo Doce. Mas eu estou tomando café aqui, não é a pinga, nem da branca, nem da amarela. Nem da amarela, é preto. Ainda não, né? Ainda não, é preto, né? Então, o bolo da Bolo Doce hoje está em chocolate? Maravilhoso. Meu Deus do céu. Nossa, então, continuando aqui com a Jane Helena Ziman Machado Nunes. E o Hamilton Luiz Machado Nunes. Eu gosto do nome inteiro. Bacana, né? Bacana. Bonito. Mas você sabe, Pegoraro, que o avô da Jane... Como é o nome do teu avô, Jane? É Júlio Paza. Júlio Paza. Tá vendo? Quem não conhece, né? Quem não conhece a história de Júlio Paza. E muito aí, importante. Inclusive, a tia da Jane, né? Foi uma das primeiras... Eu não sei se ela chegou a ser misa, não li toda a história. Né? Dona Letícia, né, Jane? Isso, a tia Letícia. Isso, a tia Letícia, 1954. Não sei também se ela não era candidata pela Varig. Cada candidata era para uma empresa. É, nós lemos o encadernação, né, dos jornais do seu João Lobato Machado, né, da década ali de 50, principalmente os volumes ali de 53 e 54. E nos deparamos ali com essas informações, que na época o Oeste Paraná Clube, os outros clubes que existiam também na cidade, indicavam, né, uma candidata uhum. para ser a Miss de Foz do Iguaçu. Então era aquele rebuliço na cidade, né, aquela participação de todas as pessoas. E numa das reportagens aparece, então, a senhora Letícia Paza, a foto dela. Bonita. Foi uma das candidatas e também, se não me falha a memória, foi também a Miss aqui então, de Foz do Então, a primeira Iguaçu. Miss Foz do Iguaçu, olha que beleza. A família toda, tua mãe, altas, não, Jane? Sim, super sim. Altas, né? É, e bastante mulheres, né? Bastante mulheres. Mesmo, Jane, qual é a família de quantas mulheres? Eu acho que seis. Ainda tem a tua tia... Tia Letícia, tia Gentil e tia Nelly, na Argentina. Ah, essa na Argentina. Mora em Buenos Aires. Ah, tá. É, a mulherada aqui é... Na verdade, Rita, na verdade, só tio de contribuição, o Júlio Paza, que foi prefeito faz por duas vezes, né? Por duas vezes, ele Júlio uma, Paza. Uma vez nomeado, em função da Revolução de 47, e a outra eleito pelo eleitorado, pelo povo. Uhum. Teve 9 filhas mulheres e 2 filhos homens. Olha! Né? Então, e foi realmente uma das figuras mais importantes que nós vimos na nossa cidade. Que não tem o reconhecimento que devia ter. A grande verdade é essa. Nós temos hoje uma escola isso. E uma travessazinha com o nome dele. Uhum. E aí vem o grande importância do programa de vocês, Rita. De todas as ações que precisam ser feitas para resgatar a história de Foz. Uhum. Nós até 1970 tínhamos os natos de Foz do Iguaçu, que eram poucos. Porque em 1970 houve uma invasão na cidade e a grande maioria das pessoas eram de fora. A partir daí, os filhos dessas pessoas que chegaram, que contribuíram e muito para o desenvolvimento da cidade, passaram a nascer em Foz do Iguaçu. Então nós temos toda uma legião de iguaçuenses que não conhece a história de Foz do Iguaçu. Com certeza. Não sabe como surgiu a cidade e, portanto, não valoriza. Uhum. E é preciso dar a esses iguaçuenses que estão hoje mostrando a garra, estão mostrando a importância que a cidade tem para eles. Mas quem não conhece o passado não pode usufruir com qualidade do seu futuro. Verdade. Então eu acho que nós precisamos fazer esse resgate a partir de figuras como Júlio Paz, como outros que estiveram aqui, porque na cidade é muito fácil se tornar pioneiro. O cara chega ontem aqui e vira pioneiro no outro dia. É verdade, né? Impressionante. Ô, Bill, você já é pioneiro? Eu já tenho minhas histórias aqui, 12 anos já é pioneiro. Na cidade, já é normal, sou pioneiro. Já podemos chamar, porque é normal, né? Chegou aqui, já é pioneiro. Então, mas não fui desbravador, né? É verdade. Cheguei aqui com... as abrindo ruas de barro, cortando mato, abrindo estrada. Verdade. Né? Uhum. Como as outras pessoas, aconteceu isso. Mas o importante do nosso programa, do programa Histórias e Memórias, que aliás é o primeiro programa, né? Verdade. Desse, Imposa, desse nível, né? Com essa condição, digamos assim, de estudar a história, de entrevistar as pessoas, é exatamente isso, viu, Milton? A gente se surpreende a cada programa aqui com as histórias, né? Que ouvimos dos nossos entrevistados, né? Uhum. Então, realmente, há uma necessidade urgente até de a gente recuperar essa história, né? Essa memória da cidade é muito importante. Então, nós já falamos aqui no programa, Foz do Iguaçu completou 100 anos, mas foi como se não tivesse feito nada, né? Não, verdade. Não é uma crítica a político nenhum, administração nenhuma, mas assim... Nessa questão cultural, na questão histórica da cidade, nós não tivemos, né, avanços nos últimos anos. Nós fizemos lá um trabalho, os trabalhos são específicos, né? O trabalho do Parque Nacional do Iguaçu, que aliás o Hamilton tem uma belíssima história também junto ao parque, que nós vamos já explorar ele aqui também. Mas fizemos lá no parque o projeto Memória das Cataratas, né? Temos fotos doadas pela comunidade, inclusive a família... do seu Júlio Paza nos enviou algumas fotos. Aliás, tem fotos lindíssimas dele, da sua tia Letícia, na frente do Hotel das Cataratas, em construção. Ai, que lindo. Então, foi exatamente naquela década de 50, ali antes do hotel ficar pronto, né, que as famílias visitavam ali as cataratas. Então, tem muita coisa aí para ser mostrada ainda, né, Rita? E a Jane Helena tem um irmão que está escrevendo, já escreveu, não sei, um livro. É isso, Jorge? É, ele está fazendo uma... coleta ainda, está coletando para escrever o livro. De Foz, está vendo? Inclusive, ficamos à disposição dele, né? Opa, com o Jorge tem histórias, ele está tá sempre ligado com a Lote, troca umas ideias ali, então vem coisa boa por aí, né? Inclusive, isso é bacana. Inclusive, falar nesse momento, né? Que o casal aqui maravilhoso que está com a gente hoje, né? O Hamilton e a Jane, estão recebendo do programa o livro... da história do Parque Nacional do Iguaçu, dos 70 anos do parque, meu vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu. E vão ganhar também aqui o livro O Homem das Cataratas, né? Que é a história do Franz Kohlenberg, que o nosso próprio programa Histórias e Memórias, o projeto Memórias das Cataratas, tem ajudado, tem colaborado, né, no que pode, junto a esse resgate também da história de Foz do Iguaçu. Então nós queremos aqui deixar também já de pronto que nós estamos aí abertos para apoiar também qualquer publicação nesse sentido que seja do resgate da história. Verdade. E Pegoraro cabe bem para o Mito e para a Jane? É a nossa perguntinha, né? Do local de um possível... Exatamente. Museu de Foz do Iguaçu. Antes da música, a gente deixa a pergunta e depois do din-din, o Mito e a Jane respondem o local ideal para um museu em Foz do Iguaçu, que precisa e mesmo e urgente. Vamos lá no din-din? Gosto tanto de coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers. Ira! Ahá!

Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Só lembrando a você, ouvinte do Histórias e Memórias, que ainda pode participar e deve, né? WhatsApp 8828-2828, fanpage Transamérica Foz, e o fixo, né? 3028-2828. E você vai estar concorrendo a um bolo da Bolo Doce Brasil, um sushi colonial do Bar do Japa, um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, passeio com direito a dois acompanhantes no Vale dos Dinossauros, passeio com direito a dois acompanhantes no Maravilhas do Mundo. É, da Teia Biju, você concorre hoje, Teia Biju, Bijuterias Católicas, um porta-joia. Tá vendo, gente? Hoje é um porta-joia. Eu tinha falado terço, me enganei. Hoje é um porta-joia. Vamos mudar um pouquinho, né? E a gravata da Sadi Magazan, que, por sinal, eu vi essa gravata desfilando num casamento no sábado, lá na Matriz São João Batista. Cheguei, ah, essa gravata aí, barará, e cheguei a perguntar. Eu sou muito delicada. Olha, que bonita a sua gravata. Ah, eu ganhei. Viu, bacana. Viu só que legal? Ganhou e tá usando, né? Isso é legal. já foi para um casamento no sábado, isso é legal. Então agora, Pegoraro, é com você, ficou uma pergunta no ar para o casal. Ficou uma pergunta do museu, né? Todo domingo nós perguntamos aqui para os nossos entrevistados se é importante um museu na cidade, né? Aqui o casal já concordou com isso, que é importante um museu municipal, enfim, para contar um pouquinho mais da história de Foz do Iguaçu. E aonde que seria interessante esse museu, Milton? Qual que é a sua opinião? É, eu acho fundamental, né? Como eu já tinha dito no começo, acho que o resgate da história é uma das coisas que as civilizações não podem esquecer jamais. E no momento que nós estamos até perdendo uma referência, que é o Museu do Bertone, né? Que infelizmente, eu lendo no jornal outro dia, verifiquei que ele está à venda ao local, está sendo desfeito no local, que infelizmente traz muito sobre a nossa história da nossa região aqui, que fica no Paraguai, esse museu, mas que infelizmente parece que por falta de apoio a família está se desfazendo do local. Acho que Foz do Iguaçu tem um local para poder centralizar todas as coisas da sua história, é fundamental. E o museu é exatamente o espaço que se dedica a isso. Eu acho que a nossa cidade já perdeu muito em termos de patrimônio cultural, né? Histórico e cultural. E acho que nós precisamos nos preocupar em resgatar e manter, pelo menos, aquilo que a gente já tem. O pouco que a gente já tem. E eu concordo com a Rita, que estava dizendo sobre a Fundação Cultural. Onde hoje funciona a Fundação Cultural. Aquele prédio tem uma história e tem, inclusive, uma vou chamar de uma escultura, eu não sei exatamente o que é aquela imagem que tem das cataratas no próprio prédio, e ela está inserida no próprio prédio. Um painel, né? Que já deixa ele com cara de uma coisa, a estilo de museu. Uhum. Muito bem centralizada. Acho que, não, sob pena de se perder o valor histórico dele, ele precisaria ser remodelado para atender qualquer estrutura que você pensasse em termos de futuro, que não fosse um museu. Porque funcionar um escritório lá dentro precisa mexer, porque o calor lá é muito grande, uma série de deficiências que tem em função da construção antiga, uhum, que não dá para as pessoas passarem a usá-lo como uma estrutura moderna. Verdade. Então, mantê-lo como um museu em que a visitação ao próprio prédio já é uma coisa de interesse cultural, acho que é fundamental. Acho que eu diria que o local ideal seria, entre outros, evidentemente, mas acho que o local onde hoje funciona a Fundação Cultural seria a minha indicação para um local físico do museu. E lembrando que esse local também foi o primeiro fórum, né? Foi. De Foz do Iguaçu, uhum, também. Foi construído, uhum, para ser, fim, né? Para esse fim, para o fórum. Uhum. E a Jane também vai junto com o esposo nisso, ou tem uma outra indicação de outro local? Sim, eu vou. Eu gosto muito daquele lugar onde eu entendo que deva ser o museu, porque na época que funcionava o fórum, tinha todos os cartórios centralizados no mesmo prédio. E eu, inclusive, aos 13 anos, comecei a trabalhar lá. Então, trabalhei num cartório, foi muito bom, muito feliz, maravilhoso. O lugar ideal mesmo para um museu hoje. Olha só, tem história então aí, sim, pessoal aí envolvida também. Tem uma história também. Pessoal, e o central, né? Museu, bem no centrinho nosso ali, né? A pessoa já pode histórico. Visitar o museu ali, uhum. Já pode visitar a igreja, a matriz, verdade, né? São João verdade. Batista, já pode ficar ali no centrinho, né? Ficar sabendo um pouco da história de Foz do Iguaçu. E futuramente, quando a prefeitura ripar dali, né? Sair dali, que vai, acho que lá para a avenida... Onde? Vai lá perto do fórum, para o centro, Polo Centro, né? Polo Centro. Ali também, olha, também um prédio muito bonito, que eu acho, a prefeitura, né? É lindo aquele, a arquitetura bacana. Por si só, bacana. Né? Já é. Sim, um... ela é de 1938. Então, ali está o local, assim, ideal. E o da Baixada também, né? Aquele chapéu virado ali, era só limpar, voltar a nossa praça maravilhosa. Getúlio dá um pouquinho Vargas, né? de vida, né? Eu vou parar por aqui, porque ele está rindo, e eu vou começar a rir também. Deixa eu falar aqui. Durante a semana, a Luciana vai postar a chamada do sorteio para um brinde especial. Pernoite no Recanto Cataratas, Termas Resort e Convention. Nossa, esse que chique. Esse eu quero, hein? Esse eu quero, muito né? Chique. Eu vou ligar também, hein? Não quero nem saber, gente. Vocês podem, eu também posso. Eu vou ligar. Vai que é coisa, né? Então, e é uma suíte especial. O Altino, que foi nosso entrevistado, né? Prometeu. No último domingo, ele uhum. prometeu aí o sorteio de uma suíte especial lá do Recanto Cataratas. Então, gente, para participar do sorteio, um jeitinho especial. Liga para a rádio no 3028-2828, deixa seu nome, telefone e uma frase sobre o Histórias e Memórias. Tá pensando que é fácil? Você vai lá dormir numa boa e daí... Vai sem, ter que sem... falar alguma coisa sobre o nosso programa, sim, né? Sim, então é especial, você vai ter que ligar no 3028, vai deixar o teu nome, o teu telefone, aquelas coisas que a Luciana vai te pedir. O mais importante é a frase sobre o Histórias e Memórias. Então, você vai dormir como um rei, mas então deixa também a tua frase de rainha, tá? Valeu? Legal. E a programação vai ser toda semana, então, né? Tem toda uma semana para ligarem aqui uhum. para a rádio, né? No telefone 3028-2828. O Márcio Barreto vai fazer algumas chamadas aí durante a semana para lembrar, né? Nossos ouvintes também, o público isso. queira participar. E uhum. no domingo, no próximo domingo, nós faremos o sorteio, então, aqui daí durante o programa, né? Viu que delícia? Bom, agora e os abraços. Vamos ler as frases mais bonitas. Os mais né? bonitas. Agora os abraços. O teu abraço começa pelo teu, Pedro. O meu abraço hoje é especial e único, né? Meu abraço é para a Luísa Pegoraro, que hoje está de aniversário, dia 13 de setembro, um dia muito especial para a família Pegoraro aqui. Então, Foz do pronto. Iguaçu. Abraço do Pegoraro já esgotou. Agora vamos para lá. O programa agora, vamos abraços para Caroline Bertolino, Ademar do Morumbi, Dani Defende, Mayra Prusci, movimentos da paróquia São João Batista, especialmente o movimento Lareira. Aí para o Sadi Carvalho também, para o pessoal lá, o Marcelo, o Sadizinho, né? Agora o especial, o movimento Lareira da paróquia São João Batista. Olha, gente, vocês estão de parabéns mesmo. Fizeram um casamento comunitário maravilhoso. Tem até depois as fotos para registro e vocês vão ver que é uma coisa assim fantástica. Então, isso aí tem que ser divulgado. Foi parabéns lá na a todos. Igreja, foi na São João Batista. São João Batista. Fizeram um casamento comunitário assim que, aliás, maravilhoso. Né, São João Batista para casar, eu até coloquei no meu perfil no Facebook que dá vontade de casar de novo, né? É, e eu porque contei pro Padre Mariano, igreja, ele falou: "Tá aí, vamos casar, vamos casar, já renovar os votos". Os votos, né? Porque a igreja ficou sensacional. Linda, linda, linda. Mito, você tem alguma coisa para falar aí, né? Eu queria aproveitar essa deixa dos abraços e mandar um abraço para todos os abecedistas. Os torcedores do ABC Futebol Clube, que ontem comemorou o centenário. O centenário! O ABC fez 100 anos, de 1915, dia 12 de setembro de 1915, foi fundado o ABC. Uhum. E com uma história maravilhosa durante esses 100 anos, passando pela história de Foz do Iguaçu, né? Verdade. E ontem, então, tiveram reunidos os aficionados do clube lá no próprio estádio. Isso, até um abraço para o Ademir Flor, que é presidente, né? E é que eu estava conversando com ele, convidou. Obrigada pelo convite, eu sou... Amo futebol, né? Mas, beleza. Não, e você vai ter que fazer um programa especial aqui também sobre futebol, né? Nós vamos contar a história do tá ABC bom, história, aqui. Vamos né? convidá-los, aí, né? É isso aí. O Hamilton vai nos ajudar, vai ser é nosso... Verdade. Uhum. É nossa ponte, né? Lá você é o quê? Secretário, Mito? Sou, então vai ser o secretário aqui também para nos ajudar. Exatamente, nós uhum. podemos fazer um programa especial. Aliás, vamos convidar os conhecedores, né? Os antigos que estão no clube ABC, né? Que inclusive já está se comemorando, né? esses 100 anos, esse centenário, né? É verdade. E eu queria, então, Rita, aproveitar e destacar dois nomes. Você já deu um deles, que é o Ademir Flor, que é o presidente, e uma outra, até lembrando o que a Jana tinha lembrado em termos do funcionamento do cartório, a figura do Carlinhos, do Luiz Carlos Sambas. Olha, né? Luiz Carlos Sambas. Aliás, Carlos Luiz Sambas. Né? Carlos Luiz Sambas. Que é uma figura que realmente vivencia o que é o ABC. O Carlinhos é uma pessoa dedicada ao clube, dedicada à cidade, que é, aliás, uma pessoa que eu indicaria até com uma das futuras entrevistas de vocês, que faz parte da história de Foz, a família Sambas. Com certeza. E dentre as quais a história do ABC. Então, um abraço ao Carlinhos, à sua família, que teve todo mundo presente lá, junto com todos os mais ABCistas. Ótimo. Eu acho que a Letinha deve estar ouvindo a gente, viu, Milton? Um abraço! Já acordou, Letinha? Um abraço para você. Jane, você tem algum abraço para mandar? Aproveita que agora é a hora. Eu vou. Eu tenho um filho que está morando fora e espero que ele receba o nosso abraço carinhoso, que a gente está com muita saudade, e para o outro que está em casa também. Ah, o que está aqui é da Unila? Da Unila. Isso. Como é que é o nome dele, Mito? O Júnior, o Milton Júnior. Ah, o Júnior. Até ontem, alguém estava comentando a respeito da cidade pequena, né? Acho que trabalha um amigo da minha filha que trabalha com o teu filho. Olha que beleza. Então é aquela coisa, esses jovens tomando conta. Tá bom. Quando tiver isso, tá bom. Inclusive a Luciana trazendo para nós a informação de que na página da rádio Transamérica tem uma fotografia, né, Luciana, do estádio ABC, né, de ontem. Comemorando com as comemorações. Então, e também tem uma informação ruim, né, que através do G1 da Globo.com, que faleceu de câncer hoje a atriz Betty Lago. Ela estava lutando contra um câncer, né, já fazia um bom tempo, e veio a falecer então essa artista aí da Rede Globo de televisão. Mas continuando aqui o nosso bate-papo então com a Milton e com a Jane, eu queria explorar um pouquinho o Hamilton para nós falar um pouquinho do Parque Nacional do Iguaçu, né, Hamilton? Aliás, a tua família tem uma ligação muito forte, né, com a família Machado Nunes, tem uma ligação muito forte com o parque, né? É verdade, já a família Seixas, eu diria, né, que já vem... Vem lá de trás, já. Lá de trás. Eu tive um tio, que era o Vacilav Nerad, que é o tio Venceslau, que foi administrador do parque durante muito tempo, né? Ele era da época do IBDF, né? Sim. Que era o antigamente era Ministério, né, da Agricultura, né? Isso. O IBDF era o órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Antes era inclusive Serviço de Economia Rural, né? E tinha também o Instituto Nacional do Pinho. Isso. Já fomos longe. Somos agora antigos, hein? Bom, enfim, e tivemos lá então esse dia com toda a família lá no parque, e a nossa a gurizada da família toda ia passar o fim de semana, com certeza, e alguns dias da semana lá dentro do parque. Eu vivi dentro do parque praticamente toda a minha juventude. E correndo, nós tínhamos dificuldade de trânsito até lá, mas nós íamos a cavalo. Íamos a cavalo e voltávamos a cavalo. Já existia a estrada velha ali, aquela estrada pelo Colégio Agrícola, através do Colégio Agrícola ali, Hotel Dom Pedro, e chegava lá. Não tinha, o Hotel Dom Pedro não tinha, mas a estrada tinha. Tinha parte, ainda não era em paralelepípedo, ainda tinha a parte de terra. Mas nós não vimos pela estrada a cavalo. A cavalo você vinha pela parte mais reta possível, né? Sim. Então você vinha pulando, passando por dentro de riachinho. E ali, enfim, no Tamanduá, como é que fazia ali para atravessar o rio Tamanduá? Tinha um espaço que era mais raso, onde você passava por ali. Fazia uma voltazinha, mas passava por ali. Então era uma aventura, tudo era uma aventura. Era uma época fantástica, né? Aliás, ali, só de lembrança ainda, depois do meu time, sei lá, um tempo depois, meu primo, Adilson Simões, também foi administrador do Parque Nacional. Então nós temos uma ligação muito tempo disso, que originou até o nosso interesse por motivação do Júlio Ochorovski. Ochorovski, que foi administrador, acho que antes de você, né? Antes da minha. O Júlio nos incentivou e nós criamos aquela associação, então, Sociedades Amigos do Parque, que na época pretendia ser um apoio da comunidade, um braço da comunidade, para ajudar o que fosse possível dentro do parque, que se ressentia da participação da própria comunidade tanto da cidade quanto do entorno, né? E nós procuramos manter contato na época com o entorno, conseguimos alguma coisa, não fomos muito felizes na participação do entorno, mas aqui na cidade nós motivamos algumas pessoas e conseguimos ainda fazer um trabalho razoável, que parou depois porque nós sentimos que nós éramos muito pequenos para a grandeza do parque, né? E outras entidades, a exemplo da nossa, já com renome nacional, tinham espaço e procuraram esse espaço e nós saímos, não tínhamos por que ficar disputando espaço com quem tem condições de fazer. Você vai fazer aquilo que não é feito, aquilo que é feito você deixa de fazer. Então nos afastamos e mantemos hoje ainda a associação como um local de conversa e discussão de algumas pessoas que se interessam pelo parque. Mas a nossa vinculação então com o parque vem desde essa época. Aliás, eu me lembro que independente da época que meus parentes foram administrador, a cidade inteira fazia o seu final de semana com piquenique dentro do Parque Nacional, né? Era isso que eu ia te perguntar aqui, te provocar agora, né? Porque a cidade realmente tinha o Parque Nacional, tinha as Cataratas do Iguaçu como uma área de camping, uma área de piquenique, né? Uma área para passar os finais de semana, tanto ali já pertinho da administração, ali onde tinha a Cachoeira Usina, né? A Usina Hidrelétrica São João, né? Depois ali, eu acho que você pegou, você é do tempo da construção do próprio Hotel das Cataratas, né? Que ficou pronto no final da década de 50, ali 57, né? E as pessoas iam lá para aquele espaço onde hoje é o restaurante, né? Porto Canoas, o espaço Porto Canoas, fazer os seus piqueniques, entrar na água, né? Era o balneário, né? Nadei muito ali. E olha, eu vou interromper vocês, porque eu estou recebendo umas visitas muito... Mito, esse mundo é pequeno. Aí está, acabei de falar do teu filho, e aqui está o engenheiro mecânico que trabalha com o seu filho na Unila, Edmundo Saad, e o irmão dele. Puxa vida, doutor, hein? Doutor, essa piazada que eu vi, que agora já é doutor, né? Que beleza, Rafael, doutor Rafael Saad, que agora já não está mais com a gente, está em Cascavel, né? Está em Cascavel, essa meninada que é o futuro. Então, você vê que mundo pequeno? Legal, acabamos de falar aqui do teu filho, né? Como chama o mesmo nome teu? Hamilton Júnior. Hamilton Júnior, olha que ele vai ter que carregar, hein, Edmundo? Esse menino tem que carregar. Mas olha que bacana, Pegoraro. Bacana, já tem recebendo as visitas aqui no programa, aqui, né? Sejam bem-vindos aqui. Todo domingo o nosso programa está aberto, né? Sim, pra com visitas, direito a comer, né? Um pedacinho de bolo de um chocolate. De café também, então, né? Então, e agora, vem dar um oi aqui, Rafael. A gente fica falando das pessoas, dá uma impressão que, né, não fala? Aqui um cascavelense aqui, ó. Tudo bem, Rafael? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia, Rita. Vocês, é um prazer estar aqui com vocês. E Cascavel, conta pra gente de Cascavel. Tá tudo bem, tudo tranquilo, mas saudades da terrinha também, né? Vim matar a saudade dos pais, um pouco saudade de Foz do Iguaçu. É bom estar aqui novamente. Obrigada, Rafael. O Edmundo não é muito de falar, esses engenheiros assim, só dá um oi, né, Edmundo? Só dá um oi. Mas é isso aí, viu? Que prazer essa meninada. A primeira turma da engenharia mecânica da União Oeste. Que beleza. Então... E o programa Histórias e Memórias costuma receber gente de mais idade, né? Mas os jovens também são bem-vindos aqui, né, Milton? Então, eu já vou aproveitar e dedicar uma música aí para esses meninos aí que estão nos visitando, né? Vamos de Aretha Franklin, a Say a Little Prayer. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Take time, and all through my coffee break time, I say.

Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então, gente, essa música linda que acabamos de ouvir, né, de Chicago, If You Leave Me Now, o vocalista Peter Cetera completa hoje 71 anos. Então, parabéns aqui do Histórias e Memórias, né? Que tá cheio o estúdio, né? Coisa boa de viver. A Sam, ela vai lá atrás no baú, né? Vai no fundo do baú trazer essas músicas pra gente, né? É, inclusive os convidados dela. Os convidados também. Ó, do fundo do baú. Não, tem gente nova aqui nos visitando aqui hoje no programa. O programa, o estúdio cheio, né? Você viu, cheio, Milton? De jovens. Aqui? Cheio todo de domingo jovens. É uma surpresa. Além do bolo uhum. gostoso, café gostoso, a gente tem a boa conversa, boas amizades. Mas o Hamilton estava falando de uma coisa que eu gosto muito, que eu adoro, que é o Parque Nacional do Iguaçu, né? As nossas cataratas do Iguaçu. E nós estamos perguntando para ele aqui como era, né? Entrar no mato, né? Se enfiar no mato, como a gente fala, né, Hamilton? Praticamente, passar lá um final de semana. E o Adilson Simão também, nosso amigo Adilson Simão, foi diretor muitos anos. Eu conheci o Adilson como chefe do parque, né? Eu trabalhei muitos anos ali em Cascavel, 14 anos em Cascavel. O Adilson era o chefe do parque, depois passou o José Carlos Ramos, né? Depois veio o Júlio e depois que veio a minha chegada aqui no início de 2003. E sei que o Adilson pegou uns rabos de foguete ali, a gente pode dizer assim, porque tinha algumas famílias que moravam aqui dentro do Parque Nacional, né? E ele tinha que fazer a limpeza da área do parque, vamos dizer assim, fazer a reforma fundiária, né? A legalização da regularização fundiária do Parque Nacional. E passou bons momentos. Bons e maus momentos, né? Mas sempre a cidade teve uma relação muito grande, né, com as Cataratas do Iguaçu nessa época, né? É como você disse, né, o Parque Nacional fazia parte da cidade, era digamos assim, uma extensão das nossas casas. No final de semana, não sei exatamente se era todos os finais de semana, mas praticamente dois finais de semana por mês, a gente ia, apesar da dificuldade de ter transporte. Poucos carros na cidade, eu me lembro que para nós irmos até lá, nós íamos a pé, levando parte dos mantimentos até o armazém do seu Roberto Oller, que ficava lá no Boici, né? Na esquina do Boici, com a estrada aqui, ao parque. E lá, com uma caminhonete, comprávamos o resto das necessidades que tínhamos para fazer o piquenique e ele levava a gente de caminhonete. Marcava a hora para ir buscar. Então nós íamos pela manhã e voltávamos no final da tarde. E encontrávamos muitas das famílias da cidade lá. Praticamente todas usando artifícios semelhantes ao que nós usávamos. Eram poucos veículos que tinha na cidade e esses poucos que levavam e traziam então as famílias até lá. E lá no Porto Canoa nós fazíamos os piqueniques, nós nadávamos, tinha os locais onde fazíamos o próprio churrasco, era feito lá, nós fazíamos as churrasqueiras improvisadas e mantínhamos aquilo, nunca tivemos problema nenhum. Eu diria até que havia, de certo modo, a pesca esportiva, sem dizer nenhum, porque nós cuidávamos do parque como se fosse nosso. Aliás, era uma extensão do que era nosso, né? Então, nós tivemos sempre essa convivência muito grande com o parque. E, como disse você, nós tivemos, além disso, uma participação nessas comunidades que você dizia que estavam dentro do Parque Nacional. Enquanto meu pai tinha um escritório de contabilidade, nós fazíamos o imposto de renda dessas duas comunidades. Das famílias. Da comunidade chamada São José e da de Santo Alberto. Então nós íamos, na época da cédula do imposto rural, ou da cédula G, do imposto de renda, nós íamos visitar essas comunidades e me lembro que íamos. Meu pai sempre procurava ir com uma caminhonete, eu nunca entendia muito bem porque ele queria de caminhonete. É porque a primeira vez que fui com ele que descobri porque que era. Porque quando você fazia, o pessoal não trabalhava com dinheiro. Você terminava de fazer o trabalho deles e recebia uma galinha, um porco, um leitão, duas abóboras. O pagamento era em espécie, era daquilo que ele produzia. Então nós participamos sempre nisso. E hoje até, inclusive, algum tempo atrás, estivemos lá na região do Pico Cuí e encontrei umas pessoas que lembravam até dessa época. Uns senhores antigos lá que lembravam, até lembraram até do meu pai. Que além desse aspecto dessa convivência com o pessoal, meu pai foi o criador, vamos dizer assim, o adaptador, melhor dizendo, da Lenda das Cataratas. A Lenda das Cataratas. Lenda das Cataratas. A Lenda das Cataratas, quando ela foi resgatada, porque a lenda você não produz ela, né? Alguém vai falando, alguém vai contando um pedacinho. Exatamente. E você vai emendando ali. Exatamente. E dessas incursões lá, alguém deve ter dito para ele alguma coisa. E na primeira lista telefônica de Foz do Iguaçu, que saiu no ano de 1960, a Telefone de Iguaçu, eu lembro até hoje, que dentro dela foi publicada, então, a Lenda das Cataratas. Foi a primeira vez que foi transcrita isso, e a partir daí, então, começou a ser divulgada como um instrumento de divulgação, né? Um produto, né? Mesmo turístico da cidade, né? Essa lista telefônica tinha o nome do seu pai, Rita Araújo? O qual? Nessa lista telefônica, não. Com certeza. Era de três dígitos? De três dígitos? Que era só 15 ou 20 famílias que tinham telefone aqui em Foz. O número da minha casa, me lembro até hoje, é 360. Ah, lá em casa era 213, do posto ESSO era 248. Olha só que beleza. Tem, ó, o telefone está lá, pegoraram com você. Sim, o telefone está lá no Museu do Parque Nacional. Oi, Jane. O da minha casa era 362. 362. Tá, que beleza. Ligue aqui para 362 e fale já. Com a... Ligue já, né? Ligue já e fale já. Com a gente. Mas eu queria perguntar pro Hamilton ainda, para a gente finalizar essa história do parque. O Hamilton vai lembrando aí, Hamilton, algum causo especial, assim, um causo interessante ou engraçado lá do Parque das Cataratas, porque aqui já surgiram situações assim de, não, eu conheci a minha namorada no parque, ou eu fui para lá, escorreguei, caí, não sei o quê. As histórias lá do Franz Kohlenberg, que a gente conseguiu ali também reunir num livro, né? Então, você deve ter alguma história também lá, assim, peculiar, assim. O que você lembra do Parque Nacional dessa época? Na verdade, como eu estava dizendo para vocês, como a gente passou parte da juventude lá, tem muitas histórias. Mas tinha uma coisa que sempre me marcou muito no Parque Nacional, eram as histórias contadas pelo pessoal do Parque Nacional. Nós, na época, tinha no Parque Nacional uma pessoa que era guarda-parque, se não me engano, que se chamava Antônio Pinto. Esse Antônio Pinto contava histórias fabulosas. A criatividade que ele tinha em contar histórias era quase que absurda. Você ficava, eu me lembro que era garoto, ele contando as histórias, a gente ficava até altas horas ouvindo ele contar essas histórias. Grande parte delas inventada, inclusive. Quase todas elas, né? Eu me lembro de uma que ele contou que ele tinha um gato pescador. Dizia, gato pescador? Que história que é essa? Ele falou, não, eu estava pescando e eu jogava a linha e quando eu olhava dentro do barco, peixe. Eu jogava a linha e olhava mais um peixe. Mas quem que é isso? Estava eu e o gato só dentro do peixe, dentro do barco. Eu falei, mas como é daí? Eu comecei a prestar atenção no nome que vinha esses peixes. É isso que o gato olhava na água, cuspia na água do peixe vinha, ele batia a cabeça e puxava pra dentro. Esse é o famoso Antônio Pinto. Essas histórias tem até hoje no Parque Nacional, né? E muitas histórias também de fantasmas, né? De pessoas que andam por lá. Ui. Inclusive a história do Getúlio Vargas, que ele está sempre aí no Parque Nacional também. E por aí vai, Rita. Não me piate. Gente, nós vamos tocar uma musiquinha aí, tá? Vamos, olha ela, essa musiquinha aqui. Vocês vão se rachar, porque é muito tempo, não, que a gente não ouve. Muitos aqui, esses jovinhos assim, tipo Luísa, nunca ouviu. Vamos lá, de Miriam Makeba, Pata Pata. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Mama, Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Viu que legal? Pata Pata, quem lembra da Pata Pata? Como é que é essa música, Rita? Tá com pulga? Na cueca. Ah. Agora já parou. Diferente. Hoje eu não passo pelo Colégio das Freiras ali, né? Nem amarrada. Porque a gente, olha, cantava e depois já ficava de joelho atrás da porta. Tranquilinhos, né? Bem feito, assim que é. Gente, se fizessem mais disso hoje, né? Não teria tanta coisa por aí. Vamos fazer o sorteio, Pegoraro? Porque vamos daí lá. O Mito tem mais uma história bacana para contar para gente, né? O ganhador do sushi, é lá eu com de novo sushi, mas é o sushi. Sushi colonial, é isso? É o sushi colonial, que nossa, chique, né? É muito bom, hein? Aliás, essa semana eu e a Yaskar estivemos lá na, no Bar do Japa. Comemos esse, né, Yaskar? Saborosíssimo, né? Muito bom. Vale a pena, né? A gente faz a propaganda, mas vale a pena mesmo, né? Nós comemos um sushi também, acho que um dia antes de vocês, né? Então, lá é uma coisa de louco. Precisa ir lá, viu, Rafael? Você e o Edmundo, é na Avenida Iguaçu, ali, não tem como errar, pertinho da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, quem ganhou o sushi foi a Regiane Maldi. Tá? Regiane. É só de Regiane Maldi ganhou o sushi, é de terça. De terça a sábado. Uhum. Terça a sábado, a partir das 18 horas, né? Isso, abre isso, ali isso. Na parte da noite. Só da noite. E ela entra em contato, então, com a Luciana, né? Aqui isso. Na Rádio Transamérica Foz, a partir de amanhã, no nosso telefone 3028-2828. Isso, bacana. E daí tira foto lá do sushi pra gente, né? Com certeza. Fica com água na boca, é tão bom. E aí você coloca histórias e memórias, muito importante. É, quem ganhou a gravata, bom, o sorteio foi feito pela Jane Mito, né? Já isso. Só lembrando, os né? Os entrevistados é que fazem. Quem ganhou a gravata da Sadie Magazin foi a Caroline Bertolino. Vai ter um marido de gravata nova. Caroline. Sortuda essa Caroline, hein? Sortuda. Sortuda. Maridão vai sair bonito aí na fotografia de gravata. Com então, gravata Caroline, do Sadie Magazin. A Caroline até já sabe os procedimentos, né? Que ela é a nossa ouvinte número um aqui. Entrar em contato aqui com a Luciana, né? Uhum. Na Transamérica Foz, através do telefone. Marca, vai buscar a gravata lá na loja, né? Lá do na Sadie. Loja. Sadie. Uhum. Tira uma fotografia lá com o nosso amigo Sadie. Já falei, tira uma foto do lado do manequim, lá do modelo, gente. O Marcelo, um menino lindo daquele. Mas que barbaridade. Então, vamos lá. Museu de Cera, quem ganhou o Pegoraro foi a Leila Vitória Pelizari. A Leila Vitória, então, também entra em contato aqui com a Luciana na Rádio Transamérica Foz. Ela pode levar dois acompanhantes, né, nessa visita do Museu de Cera e ela tem 15 dias para fazer a visita. É importante, Rita, nós estamos pedindo para a pessoa, para o sorteado, passar também o número do RG, né, porque é feito um agendamento lá no Museu de Cera, que fica localizado lá na Rodovia das Cataratas, lá sentido para o aeroporto. Bacana. É, Vale dos Dinossauros, Paulinha Nazaré, Guilherme Freire Cavalcante. Que isso, gente? Paulinha Nazaré, Guilherme Freire Cavalcante e Sandra Lisboa. Nossa, isso é um nome só ou é a família toda, eu será? Acho que é a família toda e a vizinha está aqui também, né? Deve estar a vizinha da frente e a do lado. Então também tem direito a mais dois acompanhantes também lá para fazer essa visita e telefona aqui para fazer o agendamento dessa visita lá no Museu de Cera, Parque dos Vale dos Dinossauros. Esse foi Vale dos Dinossauros, uhum. Maravilhas do Mundo. Agora vem Maravilhas, Pegoraro. Jane Girardi. Exatamente, a Jane também usa o telefone aqui com a Luciana, faz o agendamento, tem 15 dias para fazer esse passeio também. E tira as fotografias lá também para mostrar para a gente no programa. Agora o porta-joias, né? Porta-joias da Thea Biju, bijuteria católica, né? É Roseli Stack. Então a Roseli também entra em contato aqui com a Luciana na Transamérica, só que agora ela vai receber o porta-joias lá na loja da Thea Bijuterias, né, que abriu ali uma loja nova, um ateliê, ali no shopping Mercosul. Olha que bacana, registrar, né? Registra bonitinho. Também, bonitinho. A Thelma Amaral vai atender lá essa ganhadora, né, desse porta-joias. Mas ela faz contato aqui primeiro com a Luciana e agenda também essa visita lá na Thea para a retirada do seu porta-joias. Ok, e ganhadora do bolo Doce Brasil é Franciele Silvero. Também faz contato, né, com a nossa rádio aqui, com a Luciana também. Sim, é bom fazer, sempre fazer um contato. Faz o contato, deixa o telefone. Bacana, né? Semana passada a menina registrou o bolo com a proprietária lá, com a Vânia. Depois a gente coloca nas nossas redes sociais, né? Uhum. E aí fica tudo documentado, né? Fica bonitinho. Fica tudo bonitinho. Agora já sorteamos... Agora nós vamos pro caos, né? Do mito. Isso, vamos pro caos aqui do mito. E o mito já... Vamos pros finalmente aqui do nosso programa, mito. E você tem uma informação importante também para passar aí da sua família, né? É, mais do que um caso, é uma constatação, né? Durante um período, meu pai manteve, em paralelo ao trabalho de funcionário público e de empresário na área de prestação de serviços contábeis, ele manteve um jornal na cidade. Vocês falaram da notícia, que era do Lobato, que foi o primeiro jornal, e o Jornal de Foz foi o segundo jornal na cidade, né? Ele foi publicado durante 1970 a 1972. Aliás, existe uma coleção dele ainda intacta lá na posse da Câmara Municipal, porque a outra coleção, que após o falecimento dele foi dada à Fundação Cultural, infelizmente desapareceu. Porque a última vez que eu tive acesso a ela, ela estava totalmente estragada, com o pessoal arrancando as folhas, em vez de consultar e copiar ou xeroquear, as pessoas rasgavam as folhas e levavam para... Nossa, que triste. E nessa coleção, Pegoraro, é muito interessante que seja lido, porque durante muito tempo meu pai fez uma cobertura sobre a história de Foz do Iguaçu. E resgatou muita coisa interessante, porque a história de Foz do Iguaçu está totalmente vinculada à história do exército aqui na Foz do Iguaçu, dos militares, né? Então ele teve muito acesso, como ele vinha das hostes do exército, ele conseguia, na época, muita informação nesse sentido. E, aliás, esse jornal nos deu até uma recordação muito negativa, que tem até a ver com o parque, indiretamente, ao Parque Nacional, porque o jornal fez uma denúncia na época, meu pai fez uma denúncia na época, em que o parque estaria sendo renovando aquela... Concessão? A concessão do Hotel das Cataratas. Hotel das Cataratas. Daquela forma que a gente conhece, que era feita, né? E houve a denúncia que, sem saber, estava sendo renovado por mais uns 20 anos, me parece que era coisa parecida. E o então coronel, que era nomeado na época para administrar o parque, denunciou ele para o Serviço de Informação. E nós tivemos nossa casa invadida pelo Exército. Olha e só. Nós ficamos durante quase que 8 horas impedidos de entrar em casa, com todas as nossas coisas sendo revistadas, tiradas para fora. E eu saí de manhã, me lembro que eu saí de manhã para jogar bola, quando voltei 11 horas, não consegui. Uma quadra da minha casa me detiveram e não consegui chegar perto da casa. Olha que história bacana, né? Nossa. Mas vamos querer analisar, né? Fazer uma leitura dessas publicações. Jane, sua despedida, que nós estamos no fundo aqui do poço já, no horário. O trem já está chegando. Então, meus agradecimentos. Volto outra vez para trazer mais alguma coisa. E fiquei muito feliz de estar junto com vocês, contribuindo com Memórias das Cataratas. Muito obrigado, Jane, pela sua participação. Muito obrigado, Hamilton, vocês que deixaram suas casas para ficar com a gente hoje. Parabéns, um beijo no coração da Luísa Pegoraro, que hoje está fazendo aniversário. Obrigado pelas visitas, né, Rita? Verdade, é com família você, Saad aí, aqui, né? Então, obrigado, Edmundo, e obrigado, Rafael. O novo Rafael, uau! Então, gente, o trem já está chegando aí e nós vamos saindo. Boa semana a todo mundo, até então! A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.